upon the flood of dreams. They see all the good and bad from the serpent street. From the serpent street. From the serpent street. Little water reminds us of a place you used to be. X of the every land. Discover who you really, really are. Discover who you really are. Discover who you really are. River hushing to the sea. Love is flowing endlessly. Drops of rain are never lost. So a spirit to your source. So in spirit to its source. So in a fairy tale, what a just a dream. What a just a dream. Não aguento mais viver dentro dessa prisão. Eu guerra. Eu erro e você erra. Todos são tão diferentes, corações e mentes. Tantos jovens, adolescentes, corações e mentes. Alguma coisa aconteceu, inevitável acidente. Rancor e ódio separaram corações e mentes. Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Não existe paz, não existe perdão. Eu não suporto mais violência e paixão. Não aguento mais viver dentro dessa prisão. Meu amor, minha guerra, eu erro, você erra. Todos são diferentes, corações e mentes. Alguma coisa aconteceu, inevitável acidente. Rancor e ódio separaram corações e mentes. Não existe paz, não existe perdão. Eu não suporto mais violência e paixão. Não aguento mais viver dentro dessa prisão. Meu amor, minha guerra, eu erro e você erra. Todos são diferentes, corações e mentes. Tantos jovens, adolescentes, corações e mentes. Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser. coração. Homem do escuro, futuro da nação. Estado de violência, deixe-me querer. Estado de violência, deixe-me pensar. Estado de violência, deixe-me sentir. Estado de violência, deixe-me em paz. Thank you. Cabeça de dinossauro. Verdade, cara, verdade. Muito bom mesmo o som do teu ar, bem, ele é bem cheio. Os harmônicos dele são bons. Thank you. Sonhe com os anjos, pague seus pecados, conte com a sorte, jogue nos cavalos. Sonhe com os anjos, pague seus pecados, conte com a sorte, jogue nos cavalos. Brasileiro, brasileiro, fale português, toque de canal, festa de joelhos, pule o carnaval. Fale português, toque de canal, festa de joelhos, pule o carnaval. Brasileiro, brasileiro, faça sua cabeça, venda um ferro velho, confie mais ninguém, leia o evangelho. Faça sua cabeça, venda um ferro velho, confie mais ninguém, leia o evangelho. Brasileiro, brasileiro, cuide dos seus dentes, jogue futebol, queime sua pele debaixo do sol. Cuide dos seus dentes, jogue futebol, queime sua pele debaixo do sol. Brasileiro, brasileiro, fale português, toque de canal, peço de joelhos, olhe o carnaval. Brasileiro, brasileiro, faça sua cabeça, pelo ferro velho, confie mais em quem, leia o evangelho. Acidente, cor e ódio separaram corações e mentes. Alguma coisa aconteceu, estupidez e compreensão. Mulher e homem desejavam violência e paixão. Não existe paz, não existe perdão. Eu não suporto mais.

faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar. Oba, oba. Jorge sentou caça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos não me peguem, não me toquem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo que pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançará. Facas, lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas, correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e armas de Jorge. Jorge de Capadócia, viva Jorge! Jorge da Capadócia, salve Jorge! Perseverança ganhou do sorte do fingimento. E disso tudo nasceu o amor. Perseverança ganhou do sorte do fingimento. E disso tudo nasceu o amor. Ogan toca pra Ogum. Ogan toca pra Ogum. Ogan, Ogan toca pra Ogum. Jorge da Capadócia sentou na praça da cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Ogan toca pra Ogum. Thank you, John. Thank you, man. Take care. See ya. Rescribble. Night.